Faixa 8. O Conto do Neandertal, em coautoria com Yan Wong. Descendemos de Neandertais? Se a resposta for positiva, eles teriam de ter cruzado com o Homo sapiens sapiens. Mas isto ocorreu? As duas espécies coexistiram na Europa por longo tempo e, sem dúvida, houve contato entre elas. Mas foram além do mero contato? Os europeus modernos herdaram algum gene dos neandertalenses? Essa é uma questão que gera debates acalorados e recentemente reacendeu-se graças a uma notável extração de DNA do osso de um homem de Neandertal. Até agora, extraímos apenas o DNA mitocondrial herdado em linha materna, mas isso já é suficiente para um primeiro veredito. As mitocôndrias do homem de Neandertal são muito distintas das encontradas em todos os humanos sobreviventes, e isso indica que os neandertalenses não são mais próximos dos europeus do que de qualquer outro povo moderno. Em outras palavras, a ancestral comum pela linha feminina dos neandertalenses e de todos os humanos sobreviventes é bem mais antiga do que a Eva mitocondrial, cerca de 500 mil anos em contraste com 140 mil desta última. Esse dado genético sugere que o intercruzamento bem-sucedido de homens de Neandertal e modernos foi raro. Por isso, muitos dizem que eles morreram sem deixar descendentes. Mas não nos esqueçamos do argumento dos 80% que tanto nos surpreendeu em O Conto do Tasmaniano. Um único imigrante que conseguisse penetrar na população reprodutiva tasmaniana teria 80% de chance de juntar seus ancestrais universais. O conjunto de indivíduos que poderiam considerar-se ancestrais de todos os tasmanianos sobreviventes no futuro distante. Analogamente, se um único neandertalense do sexo masculino, digamos, teve descendentes cruzando com mulheres de uma população sapiens, isso deu a ele uma razoável chance de ser um ancestral comum de todos os europeus hoje vivos. Isso pode ser verdade mesmo se os europeus não tiverem nenhum gene de neandertalense. Uma ideia impressionante. Portanto, embora poucos ou talvez nenhum dos nossos genes provenham do homem de Neandertal, é possível que algumas pessoas tenham muitos ancestrais neandertalenses. Essa foi a distinção examinada no conto de Eva entre árvores de genes e árvores de pessoas. A evolução é governada pelo fluxo de genes e a moral de O Conto de Neandertal, se lhe permitimos contá-lo, é que não podemos, não devemos olhar a evolução da perspectiva da linhagem de indivíduos. É claro que os indivíduos são importantes em muitíssimos outros aspectos, mas se estamos falando em linhagens, é a dos genes que conta. As palavras descendência evolutiva referem-se a genes ancestrais e não a ancestrais genealógicos. As mudanças em fósseis também são um reflexo das linhagens de genes e não de linhagens genealógicas, ou são, nesse último caso, apenas incidentalmente. Fósseis indicam que a anatomia dos modernos se transmitiu ao resto do mundo através de mais recentes saídas da África. Mas o trabalho de Alan Templeton, descrito em O Conto da Eva, sugere que nós também descendemos em parte de arcaicos não africanos, possivelmente até mesmo de Homo erectus não africanos. A descrição é ao mesmo tempo simples e mais eloquente se, em vez de falarmos de pessoas, falarmos de genes. Os genes determinantes da nossa anatomia de modernos foram levados da África pelos migrantes da JSA que deixaram fósseis em sua esteira. Ao mesmo tempo, segundo os dados de Templeton, outros genes que hoje possuímos estavam circulando pelo mundo por rotas diferentes, mas deixaram poucas provas anatômicas para comprovar isso. A maioria dos nossos genes percorreu provavelmente a rota da jovem saída da África, enquanto apenas um punhado nos chegou por outras rotas. Haveria modo mais eloquente de expressar isso? E então, os neandertais ganharam o direito de ter o seu conto? Talvez, se não sobre genes, um conto sobre genealogia.